Banda 007. Olha só quem diria, quem tá bebendo aqui no bar é eu. Quem tá roendo e chorando é ele. Tá colhendo tudo que plantou. Judiava de mim, sem ter dó do bichinho. Veja gato sapato do meu coração e pagou dobradinho. Veja que ironia, tá sentindo tudo que eu sentia. Isso vai passar, mas pode se acostumar. Vai levar um tempo, mas o tempo vai curar. Isso vai passar, mas pode se acostumar. Vai levar um tempo, mas o tempo vai curar. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Pagando o que cê fez comigo. Banda 007. Olha só quem diria, quem tá bebendo aqui no bar é ele. Quem tá roendo e chorando é ele. Tá colhendo tudo que plantou. Judiava de mim, sem ter dó do bichinho. Veja gato sapato do meu coração e pagou dobradinho. Veja que ironia, tá sentindo tudo que eu sentia.